Meu nome é Josiane, eu estou aqui com a discente Andresa Aline Moreira, que está no sétimo período na UNBH e está cursando bacharel. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para você, Andresa, sobre os desafios existentes de educação física na pandemia. Quais são as suas maiores dificuldades na pandemia quanto discente? Então, como essa questão é muito prática, né? Fica muito difícil a gente auxiliar isso, como o ensino remoto, né? Porque a gente não consegue aprender na prática mesmo, que é naquela matéria muito específica. Sim. Na sua opinião, as aulas síncronas prejudicam a aprendizagem? Então, sim, porque justamente pelo fato da falta de prática, né? Ficou a mão na massa de verdade. E fora de sala de aula, são sujeitos a imprevistos, como pessoas em casa, às vezes surge algum problema, a gente tem que ter um parente em contato, às vezes não consegue entender, né? Que a gente está ali estudando, então chega para conversar, aí prestando atenção na aula 100%. Sim. Qual sua maior dificuldade quanto discente para a compreensão dos conteúdos estudados na educação física? Isso. Sim. O que você acha das aulas síncronas? Eu acho que é uma saída que nós temos para continuar, pelo menos, estudando assim, não aprendendo 100%, igual eu falei, mas é uma saída que nós temos, né? No momento, durante essa pandemia, não tinha como a gente continuar indo na faculdade. Então, é a saída que nós temos e aí a gente tem que se adequar. Se a gente não está conseguindo agora aprender 100%, a gente tem que correr atrás de outra forma em algum momento, ou se a gente conseguir conciliar isso agora, melhor ainda. A pandemia te prejudicou de alguma forma? Se sim, fale sobre. Aluno, o que eu já falei, né? E a questão psicológica também fica bem abalada. A pressão, né, que a gente sofre. Todo ainda está sofrendo de ficar dentro de casa. Psicológico, a gente fica muito abalado, a gente começa, às vezes, bom, eu ganhei alguns quilos, aí já não fiquei muito satisfeita. A falta da rotina na nossa vida, a gente reclama um pouquinho, mas a falta da rotina, ela deixa a gente um pouquinho triste, bem sincero. As plataformas de ensino digital conseguem te ajudar na aprendizagem dos conteúdos? Assim, os materiais disponibilizados, eles são os mesmos passados durante a aula, pelo menos para a nossa sala, sim. Então, de certa forma, ajuda, porque a gente pode ali consultar, se a gente sabe que tem alguma coisa que foi passada, mas dependendo do estilo de material, estilo do ensino do professor, talvez as informações não fiquem tão claras. Por exemplo, o professor coloca só tópicos, aí fica um pouco mais complicado. Mas aí a gente tem a saída que é procurar por fora, né? Sim. A opção pelo formato remoto é a alternativa viável? Para o momento que nós estamos, sim. Infelizmente, igual eu falei, é a nossa saída. Mesmo uma pandemia dessa é muito complicado encher uma sala com 45 alunos ou até mais. Mas em outros momentos, não. O marco remoto eu não acho legal, na minha opinião, não acho legal. Eu acredito que o presencial tem seu lugar e sua importância, ainda mais para nós que cursamos educação qual sua maior prioridade diante dessa pandemia? Você tem mais dificuldade, como você consegue subir essa dificuldade para não ser prejudicada? No momento, as matérias que precisam muito na prática, por exemplo, circulação, renovação, atletismo, essas coisas que precisam muito da prática, eu tenho muita dificuldade. Então, os professores, às vezes, se sentem muito presos, né? Assim, fica muito aquela coisa teórica, eles querem colocar a mão na massa, a gente também, mas não tem como. E para suprir essa dificuldade, eu penso em fazer curso por fora. Porque eu sei que vai ficar um pouco complicado agora de aprender tudo na faculdade, tudo o que a gente precisa. Então, a saída que eu tenho é fazer curso por fora. Sim. Na sua opinião, como podemos superar os desafios na pandemia? Acredito que se a gente se unir, né, de verdade, entendeu? Tanto que esse vírus é perigoso e tomando todos os cuidados possíveis para a gente não ser contaminado. Apesar de ser um vírus muito fácil de se pegar, né? A gente tem que unir, entender e se prevenir é o que a gente deve fazer. Aqui finaliza as perguntas mesmo. Desde já agradeço, tá bom? Olá, estou aqui com o Felipe Henrique do Carmo, Centro de Educação Física, sexto período da Universidade UFMG. Vou fazer algumas perguntas para ele referente aos desafios dos discentes de educação física na pandemia. Felipe, quais são suas maiores dificuldades na pandemia quanto discente? As minhas maiores dificuldades, a meu ver, são referentes à questão principalmente psicológica de lidar com toda a situação que envolve até o momento. E também em focar nas aulas, que a gente está muitas vezes em um ambiente que as pessoas não respeitam muito o fato da gente estar em aula. Na sua opinião, as aulas síncronas prejudicam a aprendizagem? Depende, porque pode ajudar, por estar ao mesmo momento, pode ajudar para tirar dúvidas a meu ver, a que mais se aproxima do que seria no presencial, só que sem o contato diretamente. Mas, por outro lado, também pode prejudicar bastante quem não pode participar em determinados horários, e além disso também, aí eu acho que é um problema da aula remota como um todo, de principalmente situações práticas, que já são uma problemática maior. E qual sua maior dificuldade como discente para a compreensão dos conteúdos estudados na educação física? Se tratando de aula remota, somente o foco em um ambiente que nem sempre colabora mesmo. O que você acha das aulas síncronas? Ela é boa para tirar dúvidas. A pandemia, ela te prejudicou de alguma forma? Se sim, fale sobre. Ela prejudicou muito meu planejamento para formar. E também tive que adiar diversas matérias que, para mim, também são imprescindíveis serem realizadas presencialmente. Por exemplo, a avaliação física é uma que eu considero que eu tenho que fazer presencialmente. As plataformas de ensino digital conseguem te ajudar na aprendizagem dos conteúdos? Olha, eu estou utilizando o Teams da Microsoft e tem me ajudado bastante, sim. A opção pelo formato remoto é a alternativa viável? Olha, a meu ver é isso ou não tem aula, então é o que temos. E enquanto aluno, qual a sua maior prioridade diante dessa pandemia? Olha, minha maior prioridade é tentar manter minha saúde mental o menos afetada possível por isso, viu? Quais disciplinas você tem dificuldade? Como é que você consegue suprir essa dificuldade para não ser prejudicada? Olha, como disse anteriormente, a única dificuldade maior que eu encontro é em relação a foco muito por causa do ambiente, muitas vezes. Mas nada específico a uma matéria, não. Na sua opinião, como podemos superar os desafios da pandemia? Olha, um cuidado com a gente e com o próximo. Bacana, Felipe.